Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim com a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Que bom, mas que bom mesmo que você está com a gente para curtir, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Nesta manhã de domingo, na abertura desta pedida sonora, nós vamos atender ele que reside em São Paulo, ele que é um grande divulgador da nossa música e desta audição da Rede USP de Rádio. Estamos em foco, o bom amigo senhor Antony Kerizian, que está conosco juntamente com seus familiares e sua querida mamãe, que está adoentada, mas se Deus quiser, ela ficará boa e continuará sendo a nossa ouvinte número um. Para o senhor Antony Kerizian, que reside em São Paulo, Nelson Gonçalves, em arranjo do maestro Nelsinho, do musicólogo Ari Barroso, por causa desta cabocla, Enrico Simonetti, que deixou um legado maravilhoso na RGE, com gravações com músicas espetaculares. Enrico Simonetti regendo seus músicos, fazendo o arranjo do senhor Pé de Anjo. Ainda para o senhor Antony Kerizian, que reside em São Paulo, para suas amizades, para sua querida mãezinha, em nossa sintonia, do Hermínio Belo de Carvalho, Elza Soares, em arranjo do maestro Borba, dá um show em Sei Lá Mangueira. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos de terra, vem a cabocla passar. As flores vão pra beira do caminho pra ver aquele jeitinho que ela tem de caminhar. E quando ela na rede adormece e o seio moreno esquece de na camisa ocultar, as rolas também morenas cobrem o colo de penas pra ela se agasalhar. A noite dos seus cabelos, os grampos são feitos de pirilampos que as estrelas querem chegar. E as águas dos rios que vão passando fitam seus olhos pensando que já chegaram ao mar. Com ela dorme toda a natureza, emudece a correnteza o céu todo apagado, somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla. Fico um caboclo acordado. Não é só isso que se vê, é um pouco mais. batizar. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Recebemos, agradecemos e informamos o bem elaborado CD do cantor e advogado que reside em São Paulo, o Dr. Antônio Pérez Perim, que está conosco, que também é nosso gentil ouvinte e que vai cantar nesta audição duas lindas músicas que fazem parte do seu bem elaborado repertório e as composições selecionadas do seu mais novo CD, A Nós Enviado, o qual agradecemos imensamente ao Dr. Antônio Pérez Perim, ele defendendo do Cartola em belíssimo arranjo e excelente interpretação, As Rosas Não Falam, ainda deste mais novo CD do cantor e advogado Dr. Antônio Pérez Perim, que reside em São Paulo. Do Ali Barroso, Antônio Pérez Perim canta este samba maravilhoso que está no seu mais recente CD, Faceira. Obrigado, amigo, pelo envio deste maravilhoso CD para os nossos ouvintes e também para esta audição. Vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubo de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho por fim. Jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Que deixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho por fim. Fazendo visagem, passando rasteiro, e que bom, que bom. Foi no samba, foi no samba, e gente bamba, que eu te conheci, faceira. Fazendo visagem, passando rasteira, tu desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando o companheiro triste e louco de saudade. Imagem de criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Aí foi no samba, samba de gente bamba, que eu te conheci, faceira. Fazendo visagem, passando rasteira, tu desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando o companheiro triste e louco de saudade. Imagem de criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Você é, todo domingo havia banda no Coreto do Jardim, com as páginas sonoras mais nostálgicas, nesta pedida pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, nosso intervalo, e na volta, Trio Maraiá, Altamiro com Jacó e Dorival Caymmi.